Babushka dorme gorda trás pés. Onde gente se esflama? O que é que não tá a fazer? Trabalho não crê, mas não dá ter. Esse vai bem infinito. Tá sem solução. Hoje é fim de mês. Dinheiro pra renda de casa que tem. Tudo minha recurso contém. Esse é speed de um MGS. Almoço, almoço. Não esquecendo dos problemas. Sou de